Capítulo 10: Criação de filhos e a comunidade. Enquanto com filhos pequenos, pais podem ser vítimas da aderência a determinada ideia. Todos os tipos de noções sobre estratagemas educacionais, esquisitices com a saúde, disciplinas infantis, fobias alimentares e assim por diante. Para a maior parte dessas coisas, podemos dizer, e deveríamos, assim como o apóstolo Paulo, que cada um tenha opinião inteiramente definida em sua própria mente. Romanos 14, 5. Uma das formas de manter a paz numa congregação diversificada é permitir que os outros façam as coisas do jeito deles, o que é bom e a coisa certa a fazer. Porém, também é preciso lembrar que não é sábio viver em uma sala de espelhos. 2 Coríntios 10, 12. Se ninguém pode abordá-lo e questionar suas decisões, você tem uma atitude pagã. É seu dever estar totalmente convencido e convicto ao final do dia, pois você é quem precisa tomar decisões para sua família, mas também é preciso estar aberto para receber opiniões de terceiros. Se nunca presenciou o exemplo de pais piedosos educando os próprios filhos, busque diligentemente por isso. Ao buscar conselhos e exemplos piedosos para imitar, tome cuidado. Aprendemos por imitação, mas também invejamos por imitação. É preciso aprender a copiar sem comparar. Uma das grandes verdades que descobri ao construir a minha casa foi a natureza do trabalho com cimento. Uma parte incrível de trabalhar com esse material é perceber que poucas horas depois de colocá-lo, não importa o que aconteça, o trabalho estará feito. Você não mais terá de preocupar-se em ficar acordado até tarde para terminar a obra. Seus filhos são como esse cimento molhado. Isso não o obriga a tomar um pressuposto de ação em particular, mas o obriga a adotar determinado comportamento. Aqueles ao seu redor têm a obrigação de ajudá-lo na disciplina cristã do seu filho. Não cheguemos ao nível, é necessário uma vila para educar uma criança, de Hillary Clinton, mas, em um sentido limitado, seus filhos são membros de pessoas do pacto e de uma congregação pactual. É bem provável, é garantido, na verdade, que alguns pais sensatos na outra fileira saibam mais sobre o que está acontecendo com você e seu filho do que você mesmo. Você pode não saber que seu filho é um incômodo, e a pessoa sentada do outro lado da igreja pode não saber o nome do meio do seu filho, mas ela ainda é capaz de perceber que ele é um incômodo. Precisamos daqueles que cuidam da nossa retaguarda. Criar filhos na paideia do Senhor significa instruí-los a fim de que eles saibam que estão incorporados em um corpo mais abrangente, maior que sua família. Não apenas maior que ela, mas a Igreja de Deus é ainda mais importante. Você não é forçado a fazer tudo o que alguém diz, mas é obrigado a ter disposição para ouvir sem ficar bravo. O Salmo 141, verso 5, diz assim: Fira-me o justo, será isso mercê, repreenda-me, mas com óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. No fim das contas, existe a liberdade em Cristo de diferir dos irmãos quando estes diferem sobre pontos de vista. Entretanto, você não tem o direito de ficar irritado enquanto se depara com uma perspectiva diferente da sua. Você não tem o direito de ignorá-las, sem mais nem menos. Estamos envolvidos na vida uns dos outros, e isso é conveniente, pois certos pecados e tropeços vão à frente enquanto outros deixam rastros. 1 Timóteo 5, 24. A insensatez própria dos pais é o tipo de coisa que pode demorar para explodir. Um de seus irmãos em Cristo pode perceber que algo vai acontecer uma década antes da concretização. Entregue-se ao Senhor, leve sua petição diante do Senhor. Clame a Deus por isso e esteja disposto a considerar a questão. Provérbios 12, 1 diz: Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Você pode saber se está incutindo o tipo de disciplina correta em seus filhos ao reagir quando alguém lhe sugere algo. Entrando na defensiva quando isso acontece, Não se surpreenda ao ver seu filho na defensiva quando você lhe der alguma sugestão. Ele está aprendendo a como ser ensinável por você, ou não.